vamos ficar, vamos curtir, vamos dançar. Hoje eu saio mesmo pra me distrair. Pode pegar na minha mão, ouvir juntinhos uma canção. Na minha mão.